voltamos com Estilão. É isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje com Thaís Beltrame, uma artista plástica sensacional. Ela está com uma exposição ali no espaço da revista Cult, que fica na rua Inácio Pereira da Rocha, número 400. Oi, Thaís, tudo bem com você? Tudo, e você? Tudo jóia. Me conta um pouquinho aí da tua história. Eu sei que você tem uma ligação com grafite, com essa arte de rua. Como que você começou a trabalhar em artes? Eu desenho desde pequena, sempre gostei, sempre foi uma ferramenta assim de escape pra mim, e ocupava muito do meu tempo desenhar quando era pequena. Então eu acabei fazendo faculdade, mas sempre tive uma certa dificuldade assim de me encaixar, eu acho que em qualquer instituição, seja acadêmica, seja própria de artes plásticas mesmo ilustração, eu sinto que eu acabo não me encaixando muito, e que eu estudei fora, e quando eu voltei pro Brasil eu tava bem perdida assim, no sentido de não sabia o que fazer, fui trabalhar numa companhia aérea, sempre desenhando, né? E acabei conhecendo o pessoal do grafite, que pra época, né, isso há uns, sei lá, 7 anos atrás, era, eu sinto o pessoal mais aberto. E por que você trabalha com grafite? Por que essa coisa do preto e branco? Ah, o grafite, agora você diz o... Não, grafite não, desculpa. Por que você trabalha com o nanquim, essa coisa preto e branco? Por que você optou por essa linha? Então, eu acho que desde pequena mesmo, assim, não, nunca gostei de lápis de cor. E mais tarde na minha vida, acho que eu sempre me identifiquei com a estética. Eu, imagina, adorava as capas de disco do Black Flag, né? O Raymond Pettibon. Uhum. Eu acho que foi uma influência, mesmo sem perceber, porque a música sempre me influenciou muito. Eu acho que me identifiquei com a estética, apesar de nunca ter gostado de usar cor. Acho que uma coisa vai levando a outra, você vai se encontrando. Eu amo usar nanquim, eu acho que é lá que eu me encontro. Eu uso um pouquinho de aquarela, assim, mas eu não sei explicar exatamente por quê, só sei dizer que sempre foi assim. Legal. Eu percebi na tua obra que você trata muito a coisa de crianças, animais. Eu vi que você tem uma raposa ou um lobo, uma coisa parecida com isso. Eu acho que eu trabalho muito os arquétipos, e eu acho que esses elementos são bem primitivos, né? Quando você vê uma ave, um animal, eu acho que tem uma identificação imediata, não é uma escolha racional consciente, eu realmente trabalho do inconsciente mesmo, minhas escolhas não são conceituais, eu acho que eu deixo o desenho tomar forma, por isso mesmo eu acho que eles têm uma característica que pra mim são imagens que, do jeito que elas são construídas, são como se fosse um sonho mesmo, eu acho que elas vêm e ficam, algumas coisas ficam por um tempo. Eu tenho sim um interesse na infância. Engraçado que também desde criança não gostava de desenhar adulto, não gosto de desenhar adulto até hoje. Me fala um pouco dessa tua primeira individual aqui no Brasil. O que que representa pra você, ainda mais num período de Bienal de Artes, isso alavanca a carreira, dá uma exposição? Como que você sente esse momento? Eu acho que as coisas sempre aconteceram pra mim de uma forma atípica, assim, no sentido de que eu nunca busquei muito, eu nunca tive muita ideia, assim, eu não me formei pensando já em mercado de arte, eu saí meio que sem saber muito o que fazer. Eu acho uma relação difícil, né? Você pensar numa coisa que você ama fazer, mas sem colocar ela à prova ali no mundo. E eu acho que às vezes os conceitos que são formados em volta daquilo que a gente faz são um pouco truculentos, sabe? O seu trabalho, de alguma forma, ele pode ser bom, ou ele pode ser não bom o suficiente em alguns meios. Então isso eu acho um pouco conflituoso, assim, sempre achei. Mas isso é uma coisa que me agrada muito. As exposições que eu fiz fora, eu tive duas, na verdade, individuais fora, uma em Los Angeles e outra que foi em Jackson, que é uma cidade que faz parte de um complexo de parques, e foi incrível a experiência. Eu não sei te dizer, eu acho que você acaba talvez entendendo melhor com a distância do tempo, né? Eu não tenho muita expectativa, assim, eu tô feliz do jeito que as coisas têm andado. Eu acho que, eu sinto que tem tanto, né, o lado mais mundano, assim, que a gente tem que se preocupar em, tenho conseguido viver do que eu faço, que é muito legal, e eu sinto que eu tô conseguindo também quebrar algumas algumas barreiras minhas, do meu trabalho. Então eu tô feliz, assim, não é no quesito carreira. Pra mim é o caminho, sabe? Não sei se faz sentido isso, mas o caminho acho que é mais importante. É possível viver de arte? Eu acho que é, sim. Eu acho que a gente tá vivendo, né, uma expansão, é um fato. O quanto isso vai durar, se vai ter uma... se tá sendo bem estruturado, isso a gente tá pagando pra ver, né? Mas eu posso dizer que quando eu voltei pro Brasil em 2002, eu sentia que não tinha nada pra mim mesmo, assim, era meio que um deserto. Você tinha aquelas galerias enormes, já super estabelecidas, ou umas assim, a gente tinha muita coisa ainda presa ao modernismo. E de repente, eu acho que de uns anos pra cá, as coisas começaram realmente a crescer, expandir, e tem um... Eu ainda acho que o olhar brasileiro é um pouco conservador. Eu sinto que o meu trabalho tinha uma aceitação mais sem barreira, fora. Eu acho que tem umas barreiras que a gente precisa quebrar, mas isso é porque a arte não faz tanto parte da nossa cultura, mas eu acho que tem que abrir um pouco mais, sabe? Eu acho que não é só pra quem pode, eu acho que esse elitismo, de uma certa maneira, me incomoda. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte da entrevista. Vamos ouvir um som do The 5, 6, 7, 8s. Aqui com a Thaís Beltrame. Eu tenho observado que a arte ela se tornou mais acessível no ponto de vista em que as pessoas podem chegar mais próximo. Mas e para comprar uma obra de arte? Como que isso funciona? Como que um cara normal, um cara comum que tem o seu trabalho de segunda a sexta-feira, que ganha um salário médio, não é? Também não é o cara paupérrimo, mas também não é um cara que tá nadando em dinheiro. Sim. Esse cara tem acesso à arte? Ele consegue comprar arte? É, eu acho que primeiro a gente precisa talvez ter um trabalho maior educando as pessoas, porque eu acho assim, existem muitas pessoas que até ganham o suficiente para começar a investir, por exemplo, que seja numa gravura, que seja num trabalho menor. Eu acho que tem mesmo de você começar a criar sua própria coleção, e não precisa achar que são rios de dinheiro, sabe? Eu acho que você tem como procurar, principalmente artistas emergentes. Eu acho que tem sim, muitas maneiras, mas eu acho que o que falta talvez seja um pouco de educação mesmo. E ao mesmo tempo a gente tem aí uma vasta classe média que tem muito dinheiro para gastar, mas não tem um interesse em arte, né? Prefere ir lá gastar na sua calça jeans milionária e é isso. Então eu acho que tem dois lados aí. Você tem que, eu acho que a gente precisa ainda trabalhar em formar público. Eu tenho uma crítica, assim, às galerias, porque eu acho que no geral não se veem como polos culturais, não, acho que não tem um interesse em trazer as pessoas mais próximas para arte. Isso acaba sendo um tiro no pé, porque eu acho que você tem compradores potenciais aí, muita gente com vontade, muita gente que, mas eu acho que ainda eu sinto isso, que ainda intimida, que ainda afasta. Eu acho que ainda não tá, a gente tem um chão aí para cobrir nesse em termos de fazer com que isso se torne parte da nossa cultura também, né? Não só se tirar um pouco essa distância, diminuir essa distância. É, eu acho que falta também uma campanha desses galeristas em mostrar que a arte também é um bem de consumo acessível. Eles parecem que não têm muito interesse em expandir e dizer ao público que você pode vir aqui na galeria e pode sair com uma arte debaixo do braço. Alguns já têm, mas eu acho que é aquela história, né, Marcelo, mentalidade um pouco antiga, que eu acho que eu tenho esperança que com o tempo mude. Eu acho que tem algumas pessoas que já pensam diferente, que já agem diferente, que já tem um dinamismo maior, sabe? Eu acho que isso tá acontecendo em São Paulo. Eu vejo um movimento, assim, para criar espaços diferentes e novos e com propostas mais interessantes, mas demora um tempo, né? Se for pensar, é relativamente novo esse boom aí que a gente tá tendo. Todo mundo tem que assumir a sua parte para construir uma coisa mais interessante, senão não vai sair disso, né? Pura e simplesmente o mercado, venda, preços, isso no fim é bom até a página 2, né? Acho que não é assim, que não é só pensando em dinheiro que se constrói as coisas, né? Pelo menos é o meu ponto de vista, esse. O que que é vida feliz para Thaís Beltrame? Olha, a vida feliz para Thaís Beltrame não existe, na verdade. Esse título eu tirei de um poema que acabou passando por mim e eu achei bem coerente. Ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás, em Roma, traduzido depois, no século XVI, XVII, se não me engano. E eu acho que o peso dele, para mim, ler hoje, de um computador, foi muito de perceber o quanto a gente não parece ter andado muito para frente, né? Em termos, eu digo, o quanto que a gente evoluiu, né? A gente tá aqui falando por um computador, ok, mas enquanto seres humanos, será que a gente consegue andar um pouquinho mais pra frente? Será que a gente consegue, no sentido ético, espiritual? Parece que as coisas não mudaram, né? Então ele descreve, tem uma parte do poema que ele diz as coisas que ele gostaria de acreditar que faria uma vida feliz, né? Uma mente tranquila, dormir à noite sem nenhuma preocupação. E, né, cá entre nós, quem no mundo contemporâneo tem uma mente tranquila? Principalmente com esse excesso de informação que a gente vive hoje, uma ansiedade da nossa época. Então é um pouco, eu acho que tem uma melancolia ali pra mim e uma ironia também, né, a vida feliz. Mas eu acho que também, talvez, para um indivíduo, vida, assim, a felicidade não seja algo permanente, né? Eu não acredito nisso, que você almeja uma vida feliz. Isso não existe, porque a sua vida pode mudar amanhã, completamente. E então fica mais a pergunta, né, na verdade. Eu queria tocar uma música para você, para a gente encerrar essa entrevista. Ah, que ótimo. O que você gostaria de ouvir? Peraí que eu preciso pensar, é tanta coisa. Enquanto a Thaís pensa, pessoal, até o dia 31 de outubro, a Vida Feliz de Thaís Beltrame, no espaço da Revista Cult, que fica na Rua Inácio Pereira da Rocha, 400, na Vila Madalena, aqui em São Paulo, durante a semana de segunda a sexta, das 11 às 20, e aos sábados, das 10 da manhã às 2 da tarde. E é na faixa. Olha, eu tenho escutado muito os primeiros discos dos Rolling Stones. Que legal. Na verdade é o que eu mais gosto deles. Eu acho que depois dos anos 80 eu já não consigo mais escutar, pra falar a verdade. É que a fase dos anos 60 foi mais rhythm and blues, aquela coisa mais cover, né? Eles começam a pirá-la por 67, junto com os Beatles, 66, 67. Bem interessante. E eles acabaram de lançar uma coletânea também, com duas faixas inéditas, né? Completando 50 anos de carreira, né? O que, que você gostaria de ouvir dos histórias, então, pra gente fechar essa entrevista? Olha, eu acho que essa tem a ver, a Pain in Black. Pain in Black, legal. Então tá, muito obrigado pela entrevista, Thaís. Muito sucesso e que essa exposição te abra aí muitas portas e que venha muita coisa bacana para você pela frente, tá? Estilão volta já.